lágrimas que rolam em meu rosto, que me trazem tanta dor. Lembranças de amor, de um tempo que não volta mais, do tempo que perdemos quando estava aqui. Queria ouvir tua voz de novo entrando em casa, chamando o meu nome. Mamãe, estou aqui. Sentir o teu carinho, sentir o teu abraço envolvendo o meu corpo, dizendo eu te amo. O que me conforta agora é que nos olhos do teu filho eu vejo você, vejo você. Saudade dói demais, mal consigo respirar. Faltam forças, que vontade de chorar. Há um vazio em meu peito, falta um pedaço de mim. Saudade.